alguém bem perto de mim. Me recordo do passado e me faz lembrar da vida. Quando eu estava lá no campo, sem alguém perto de si, caía a sua harpa e cantava um canto assim. Toco o cano do rebanho, sei que não estou sozinho. O Senhor é meu pastor, ele cuidará de mim. Como cuidar da Israel, o oh, grande Deus cuida de mim. Com sua ajuda sei que meu caminho é reto. Contigo, a Deus, sei que chegarei ao fim. Alegro em saber de um bravo general, com 300 homens apenas derrotou os batalhões. Ele não estava armado, foi enfrentado.